Olá, a partir de agora, mais um programa espetacular, entrando no ar aqui o espetáculo Só Música ao Vivo, em meia hora, em 30 minutos, para você curtir, para você cantar, para você relembrar alguns sucessos que hoje, de repente, já não tocam mais aí na sua FM, né? Para você curtir numa boa segunda edição do nosso programa espetacular. O espetáculo para você começa agora na sua antena web. E o meu endereço para que você possa participar, já vou deixando aqui neste primeiro bloco, neste início do programa, vou deixando aqui o meu endereço de e-mail, thaiscalduro@gmail.com. thaiscalduro@gmail.com, para você também pedir o seu live, a sua música ao vivo, aqui no nosso programa também. Podem me seguir no Twitter, @ThaísCadu é o meu perfil para você seguir, mencionar ou mandar DM pedindo seu sucesso ao vivaço. Eu quero começar muito bem esta edição com uma música do Jota Quest que chama Só Hoje ao Vivo, né? Jota Quest aí que gravou apenas 2 discos ao vivo, mas muito bons aí, né? Com certeza. E do primeiro disco ao vivo tem esta canção Só Hoje. Vou tocar pra você, iniciando muito bem esta edição do meu, do seu, do nosso espetáculo no ar, programa espetacular com Thaís Calduro na comunicação. Preciso te encontrar de qualquer jeito, nem que seja só pra te levar pra casa depois de um dia normal. Olhar teus olhos de promessas fáceis, te beijar a boca de um jeito que te faça rir, que te faça rir. Hoje eu preciso te abraçar, sentir teu cheiro de roupa limpa, pra esquecer os meus anseios e dormir em paz. Em paz! Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua, qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria em estar vivo. Hoje eu preciso tomar um café, ouvindo você suspirar, me dizendo que eu sou o causador da tua insônia, que eu faço tudo errado sempre. É. Hoje preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso. Hoje só tua presença vai me deixar feliz. Só hoje. Vai me deixar feliz, feliz.

canções, pescador de ilusões. Se eu ousar catar na superfície de qualquer mão as palavras de um livro sem final, um livro sem final, sem final, sem final. Pescadores de ilusões, todos nós somos. O Rafa, pescador de ilusões, antes tivemos também Capital Inicial, Eu Nunca Disse Adeus, e a primeira para iniciar então este bloco e esta edição, Jota Quest, Só Hoje, aí no Acústico MTV, né? Aliás, Jota Quest, Só Hoje foi ao vivo MTV, Capital Inicial foi Multishow Acústico, Multishow ao vivo, né? E o Rapa foi então Acústico MTV 2005 aí, no nosso blocaço Só Brasil, na melhor da web, no programa espetacular. Grande abraço para minha amiga Ju Panissa, lá de São Paulo, que está curtindo a nossa programação. Também Ana Cláudia de Ribeirão Preto, Dani do Mato Grosso, a Marília, pessoal aí, todo mundo curtindo, né, este espetáculo ao vivo aqui na sua antena web. Vamos agora de mais três músicas. Eu vou encerrando aqui, que já foi 15 minutos e nós só temos 30, né? Então quer dizer que os próximos 15 serão de músicas aí para nós. Vamos continuar aqui, deixando aqui mais uma vez os meus contatos para que vocês possam participar. thaiscalduro@gmail.com é o meu endereço de e-mail, e @thaiscadu é o meu perfil no Twitter para você seguir, para você mencionar, mandar DM, pedir o seu som, mandar para quem você quiser. Thaís Calduro, diretamente do Rio Grande do Sul, sul do Brasil, trazendo as melhores, o espetáculo, as melhores ao vivo, aqui na sua melhor da web, trazendo só o melhor do live para você, o melhor do espetáculo para você. Deixando aqui um grande abraço ao Carlos Bonaparte, meu grande amigo. Muito obrigada, Carlos, pela oportunidade de estar fazendo mais um programa aqui, de estar reproduzindo, então, na Antena Web, o programa espetacular, que é simplesmente um espetáculo indiscutível isso, né? Grande abraço para você, Carlos. Muito obrigada pela tua audiência também. E vamos finalizando por aqui, deixando então as próximas três canções, iniciando com a música Don't Cry, do Guns N' Roses. Depois nós vamos trazer aqui a música da Rita Lee, sucesso aí, Amor e Sexo, né? E vamos finalizar muito bem então com a música do Nenhum de Nós, CD A Céu Aberto. A música é Julho de 83, grande história aí com Nenhum de Nós. Nos conta, né, através desta canção que finaliza então esta edição do espetáculo, voltando na semana que vem com muito mais pra você. Tchau, tchau, fiquem todos na paz de Cristo e até a semana que vem com mais espetáculo no ar, na sua antena web, no meu, no seu, no nosso programa espetacular. Don't cry.

lugar. Eu tinha quase 16, ninguém me compreendia. Eu não compreendia ninguém. Fiquei ali sentado, sentado sobre as mãos, pensando em te perder, querendo te encontrar. E foi então que aconteceu. Você me viu olhar e veio em minha direção, sorrindo, disse olá. E nesse dia começou a nossa história, que continua até hoje e só parece melhorar. Adolescência vazia, eu tinha quase 16, ninguém me compreendia, eu não compreendia ninguém. Adolescência vazia, eu tinha quase 16, ninguém me compreendia, eu não compreendia ninguém. Você que está nos assistindo nesse momento, um beijo no seu coração.